Você está ouvindo o Nerdcast Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Tony, o Jovem Nerd, e eu estou perdido. Aqui é o JP e eu continuo na quarta temporada dos Estados Unidos. Aqui é o Tucano, e na Looking Glass, aquelas doças ficavam na frente da câmera, e o Ben vendia isso pela internet, e por isso ele tem dinheiro pra mandar as pessoas... Ô, Tucano, você sabe que é uma breve introdução sua, né, cara? É um texto que você vai ler aí, pô. Aqui é o Schiavini, em terra de cego, Bakunin é rei. E aqui o Azaghal foi embora. O Azaghal resolveu não participar. A gente começou sem o Azaghal, cara. Aqui é o Azaghal e eu tenho certeza que o Radinsky é o Bakunin. Por que você chama o cara de Bakunin? Ninguém chama ele de Bakunin. É Mikhail, rapaz. Assim, Mikhail Baril Shirigov. Vai confundir as pessoas. Se o seu conhecimento de Lost não tem o meu nível, eu não posso ficar me achando você, Ai, ele vai confundir as pessoas que estão ouvindo. O sobrenome dele é Bakunin. É Mikhail Bakunin o nome dele. Obrigado. Mas não é Bakunin. Ah, cara. É Bakunin. Whatever. Tá. Não é whatever. E daí? E aí, não vamos ler e-mail, não. Vamos direto, né? Vamos direto, enlouquecido. Caso você esteja meio perdido, está chegando agora de paraquedas, seu helicóptero caiu na água e você caiu de paraquedas com uma foto do Desmond, nós estamos falando, desde o Nerdcast passado, sobre a terceira temporada de Lost. E aí, você pode escutar, começar a escutar o anterior, e agora a parte B, vamos terminar o nosso papo, ou seja, spoilers da terceira temporada de Lost até o fim. I don't know how you do him, what it is you do him, but I know a coward when I see one. Yeah, a coward! Ah, you don't want to know what happened to me! Ah, come on, get off! You don't want to know! Get off me! You don't want to know what happened to me! You don't want to know! You don't want to know! It doesn't matter what you do. What the hell are you doing? You can't change it. You can't change it, no matter what you're trying to do, you just can't change it. O Desmond, Jovem Nerd, ele voltou no tempo, ele é um maluco do cacete, qual é? Eu acho que aconteceu meio que um, né, o efeito borboleta, será? Será? Boa, pensei que você ia falar em algum lugar do passado. Não. Eu mesmo sei, achou, mudou alguma achou coisa. Achou uma moedinha aí, no ponto. Não, a ideia é o seguinte, será que ele só estava revivendo na mente dele toda a vida dele, com a consciência de estar no futuro barra presente, ou se a consciência dele realmente viajou para o Desmond do passado. Ou será se ele já se ele tinha tido, na verdade, um flash forward primeiro, antes daquilo tudo? Mas tem o Charlie. Não tem como ele conhecer o Charlie. É, não tem como. É verdade, brother. Brother. Os caras criticam minha pronúncia, mas eu vou te falar. A velhota, ela deixa, né, uma dúvida aí. Não pode ter sido uma imaginação do Caron, porque... teve um elemento extra que está na gangue dos The Others, ou Steez, Evil Dharma. Ah, mesmo? Não qual? É? Qual é o elemento extra? Aquela velhota de cabelo branco que fala, Desmond, não adianta, você vai ter que ir pra aquela ilha. Ah, sim, mas... Você vai que ter é? Que ela é The Others? Ela aparece no enterro da Colleen. Que é isso, cara? Não, você tá brincando. Colleen? Quem é Colleen? Que é isso, cara? Aqui aparece, ela fala com Jack. Não, a velhota... Que é isso, cara? É outra velha, cara. É que as pessoas vão ficando idosas e vão ficando parecidas, cara. Não, não. É outra velha, cara. Não pode ser mesmo. Cara, agora, sobre essa velha, tem uma outra coisa sinistra. É. Um dos poucos episódios que eu não vi ao vivo foi o do que o Desmond tava no monastério, tá? Eu gravei e assisti depois. É. Enquanto eu tava vendo, na cena em que o Desmond se despede do monge principal lá, que tá na sala do monge principal, a câmera fica por cima do monge, mostra a mesa dele e um porta-retrato. No porta-retrato, tá o monge com essa velha. Isso. Montagem mal feita, aliás, hein? Sim, esquisito mesmo. Foi às pressas. É mesmo, é. Mas, enfim, monge e a velha, ou são parentes, ou são um caso sexual, não sei o quê, mas eles se conhecem. Ou seja, dá a entender que aquela estada do Desmond no monastério teve algum significado extra, entendeu? Teve algum... Ah, isso é outra coisa, cara. Tudo que acontece... é premeditado? Não, não é possível. Não, cara, eu acho que não. Premeditado por quem, não. né, cara? Não, não. É, a exatamente. Queda do avião não foi premeditada. Uma coisa é fato. Eles estão lá não por acaso. Não. Não, cara, então, eu acho que foi por acaso. Por acaso. Eu acho que eles, olha só, eles caíram por acaso e aproveitaram essa oportunidade, sacou? Caralho! É, será isso, cara? Conseguiram um avião com 48 pessoas que se conheciam, que tem uma ligação entre elas. Não, cara. Todo mundo neste planeta se conhece, cara. Você já esbarrou com quem você possa imaginar. 8 pessoas. Exato. 6. Aquela teoria das 6 pessoas. E as coisas vão acontecendo de acordo com as oportunidades que aparecem, cara. Eu tinha um chefe que falava o seguinte: o sapo caiu na bacia de leite. Esse sapo não sabia nadar. Ele, pra não se afogar, começou a bater as perninhas. O leite virou coalhada e ele saiu andando da bacia. O nome do teu chefe era Mahatma Gandhi? Ele te chamava de gafanhoto? Pô, que sabe teu chefe, hein? Só que tem uma coisa, esse negócio de por acaso ou não, os outros estavam precisando de uma grávida para as pesquisas e de um cirurgião de espinha. Não era qualquer cirurgião. Cara, o avião caiu e eles tacaram. Pô, será que tem alguma grávida lá que a gente pode pegar? São coisas diferentes, né, cara? É oportunidade. Mas não, já era precisando de um padre que era ex-traficante, de uma policial matrosa, de uma maluca... Peraí, um padre que era ex-traficante, não. Um padre que era ex-traficante e o irmão dele tá lá. Então, mas aí... Peraí, mas isso é... O filme e a grávida são irmãos. Mas... Ou um cara careca que é paralítico, mas de repente é especial pra ilha. Então, mas isso você pode... Esse não é premeditado. Esse daí apareceu o spam. Clique para viajar pela Oceânica. Ele clicou. O mais fácil que mostra, avião, o que né? mostra que a queda do avião foi por acaso foi aquela história que o Desmond não apertou os números no momento certo, teve o pulso elétrico e derrubou o avião, cara. Isso foi por acaso. No primeiro capítulo, o Ben lá olhando, ih, caraca, aí, corre lá. Quero uma lista, vamos ver quem etc. O que, né? que foi isso? Parará. E ele fala: pode ser que tenha tido sobreviventes no negócio. Vai lá ver. Exatamente. Peraí, vocês estão confiando no que o Ben fala? Não, cara, mas ele não tá fazendo mais games com ele mesmo, cara. Vai saber. Ele olha pro espelho. Ah, hoje eu vou te enganar. O que aconteceu no café da manhã entre Ben e Kate? E a Kate fica bem machucada e o Tom ainda diz, eles cortaram bem fundo, né? Ela queimou o pão, cara, e deram porrada nela, cara. Imagina, ela tava de algema, vê que ela ficou tentando tirar a algema o café da manhã inteiro, não foi? Ou o Ben currou ela. Eu voto nessa aí, cara. Não. Alguma coisa aconteceu ali, de repente a fumaça veio e enfiou a porrada nela. Não, acho que não foi nada demais. A fumaça não entra lá, cara. Tem a cerca. É, verdade. Não, cara, aquela era outra ilha, cara. Não tem a cerca, aquela estava na outra ilha. Ah, mas... Não tem cerca ali, não. Ué, mas você vai ver que a fumaça não... A fumaça não nada. Não... Manda aí, aguentar. A fumaça não nada. Exatamente. A fumaça pode não funcionar sobre água. Ué, não lembra do skate voador de Volta ao Futuro 2? A fumaça é um skate voador do... Essa teoria é boa. Vou mandar pro Lostpedia. Os outros possuem rituais vikings? Ah, é. Os caras fizeram um ritual viking no enterro da Colleen, que é a Sandra. Ressaltar aqui que no enterro da Colleen, a mulher que apareceu na Viagem do Tempo do Desmond estava lá, cara. Não era, velho. Era, cara. Mas, meu Deus do céu, vocês parecem que são malucos, você leu na cara. Internet? Olha só. Jovem Nerd, presta atenção. Eu tenho uma verdade suprema que é... Eu sempre tenho razão, cara, porque as pessoas... Cara... Eu vou fazer uma camiseta escrita... Me escuta, porra! Jack e a Claire serem irmãos? A gente mencionou? Não, a gente já tinha chegado a essa conclusão antes de ver o DVD. Claro. Hoje o DVD tinha certeza, né? Não, com certeza, mas aí fomos confirmados que isso é verdade, é uma coincidência do cacete, né? Vai se ferrar. Dr. Shepper mandou passeando. Dr. Shepper. Por que que tem aqui escrito existem vulcões na ilha? Por quê? Porque no episódio do Ben, ele tá tendo aula, né, na escola Dharma, e fala, tem vulcões na ilha, atualmente estão inativos, mas nunca mostraram. Ah, então a professora fala isso. Se a ilha for no Pacífico, lá naquela região, toda aquela ilha tem vulcão, pô. Isso não quer dizer nada. E pode ser um incidente, então, hein? Será? Pode ser. Uma erupção vulcânica? Pode ser uma erupção vulcânica, um tsunami. agora que eu tô lembrando, o incidente tem alguma coisa a ver com o eletromagnetismo. Tem. Foi, o incidente foi alguma parada dessas que aconteceu no final da segunda temporada. Quem simulou os destroços do voo 815? É, isso tem a ver com aquilo que a gente, acho que a gente já falou também, que a Naomi fala quando chega na ilha, que o avião caiu, eles acharam o avião que tava todo mundo morto, isso, né? E acharam aonde? No carandar? Cara, eu acho que, olha só, eles não querem que a ilha seja descoberta. Um resgate em massa atrás de um avião daquele tamanho ia acabar acho, na porra da ilha. Claro, então, eles jogaram meia dúzia de porta de avião ali, os banquinhos da cabeça dos caras. O Ben falou, ó, o voo 815, a Oceanic Airlines, caiu aqui. Inventa uma merda aí. Aí os caras fizeram, né? Tá aí o mistério. Boa, resolveu já. Ah, mas o Ben não tinha perdido comunicação com Não, mas foi depois. A comunicação só se perde no final da segunda temporada. Exatamente. Até lá, ele tava sabendo tudo que tá acontecendo e tava em contato lá com o continente. Tanto que ele levantou o relatório de todo mundo, trouxe o pai. É verdade. É, não, matou o mistério, é isso mesmo. Olha, eu... Parada do Walt, onde que ele tá no final da segunda temporada? O Michael e o Walt... Pegam aquele barquinho do Barburu e vão embora seguindo a bússola que não presta pra nada. Teoricamente eles foram embora da ilha. Mas eu li especulações que dizem que na verdade eles foram interceptados por esses barcos da Naomi. É uma, né? Possibilidade. Naomi. E que o Walt se projetou lá desse barco pro Loki no final do episódio. Sim, uma possibilidade bem forte. Então, o Watt já tá ganhando bem na NBA. E a Kate? A Kate, cara, ela é um mistério à parte da ilha. Sabe por quê? A Kate é a única mulher que f***u e não morreu. Verdade. A Sam também, porra. Se ela tá tendo grávida. Ela vai morrer. Mas ela não morreu ainda. Então você tá querendo dizer também que o Bernardo, quando voltou lá pra não deu umazinha na Rose? Que judiação. Não, isso não existe, cara. O que dava a entender até agora é que rolava morte com relação extraconjugal. Quando não era um casal, já notou? Sim, é. One night stand. One night stand total. Não, mas não entendi, não rola nada. Mas peraí. Assunto pro Michael, ela fica grávida. Assunto pro Michael extraconjugal. O Saiz tava todo casalzinho lá com a menina. Como é que é o nome dela? Charon. Charon. Charon. Tava de casalzinho lá na ilha. E agora uma pergunta. O Charlie alguma vez deu a menina Claire? Não, só por... Ele é brocha. O Charlie é um pica-droga. Né? É muita droga ali. Que ele é bom, né? Não levanta, nem dele. Back here that there was a man with a broken spine on the plane who could suddenly walk again, well, people here began to get very excited because that could only happen to someone who was extremely special. But Ben doesn't want anyone to think you're special, John. And why are you telling me this? Ben has been wasting our time with novelties like fertility problems. We're looking for someone to remind us that we're here for more important reasons. What do you want from me? I want for you to find your purpose. O Loki nasceu na ilha? Sim ou não? Que isso, cara? Loki? Cara, eu ouvi falar que essa relação... Eu ouvi falar, é ótimo. Eu li por aí que essa relação do Loki com a ilha teria sido porque ele nasceu lá. Porque a mãe maluca dele fala que ele nasceu do Espírito Santo, que não tem pai. Depois é que ele surgiu aquele pai maluco dele. Vai que ela não teve na ilha. Pode ser. Mas aí, e o mistério deles não conseguirem ter neném na ilha? Ela engravidou fora. Ah, então quem nasce na ilha é super power. É. Então você tem que dizer que a Rose também nasceu na ilha. E o Walt também. E o Walt. Desse lado, a gente pode ver uma outra dessas teorias malucas, que o Jacob seria irmão gêmeo do Loki, e aí vem o Bad Twins. Que pariu? Agora foi. Não, Bad Twins não é isso. O Azaghal já leu, cara. Sou maluco. Então, o quê? Eu acredito em você. Você gostou da minha elucubração aqui? O Ben, ele mandou duas mulheres pra Luke Inglés ficarem lá em isolamento, né? É. E duas mulheres maneiras, elas não eram feias, né, cara? Não, e faz sentido elas serem sapatas, porque se elas não forem sapatos, provavelmente elas teriam ficado grávidas de alguns malandros e estavam parte da experiência lá de gravidez. Isso, rapaz, quer dizer, se você não é sapato... E se elas não fossem sapatas, elas teriam se matado. Mulheres não se dão bem. Cara... Como eu vinha frisando desde o início, o Ben precisa de dinheiro pra continuar a missão dele na ilha. Então botou ela lá, que nem a... Qual é o nome daquela mulherzinha do Heroes? Que Ben precisa de dinheiro, seu maluco. Precisa? Vocês estavam discutindo na semana passada, da onde vem o dinheiro? O dinheiro tá lá fora, cara. O Ben, ele só cuida da ilha. Tá lá fora nada. A galera paga na internet pra ficar vendo as duas... Então elas ficam lá trancadas. Olha só, eu acho que eles ficam vendo uma bater na outra, cara. Aquela mulher bateu no Charlie com vontade, meu irmão. Ai, ai. Uma delas fez 24 horas, então ela aprendeu como torturada. As duas trabalharam com o Jack Ball. A Lorena trabalhou na CTU na quarta, e a Loura morreu na segunda temporada. Ela era chefe da Kim. Nossa, bem lembrado. Vocês vão falar que não, que já está resolvido, mas os números. Eu acho que é um mistério não resolvido. Pra mim, não resolveu. Eu acho. Não resolveu porque eles não mencionaram a equação Valenzetti ainda, que a gente viu. Não, tudo bem, mas falou no Lost Experience. Mas, pô, foi muito vago aquilo. Não, eu sei, mas na série eles têm que abordar isso, com certeza. Não. Tem que abordar, até porque eles não podem assumir que todo mundo assistiu o Lost Experience. É, exatamente. Nem metade assistiu. Você é porra, nem na terceira temporada não se fala nada dos números. E os números não aparecem tanto quanto apareceu nas duas primeiras. Não, porque não tem a maluquice do computador lá, que era um prompt. Não, olha só. Mas os números estão presentes ainda em todos os episódios, naquele negocinho de relógio, planilha, placa de carro. É, não, eles vão falar sobre isso. Eles vão falar, isso eles vão ter que falar, pô. Algum dia. Por que os sobreviventes não se mudaram lá pra vila dos hostis The Others / Dharma Evil? Quando eles puderam? É, cara. Eu ia. Ninguém conta nada. Por uma questão de mercado imobiliário, Azaghal. Propriedades na beira da praia valem mais do que propriedades do interior, porra. Isso é uma boca do vulcão, né? Olha, o varal é uma árvore, mas custa 120 mil, tá, o terreno. Questão de mercado, né? Não, mas peraí, rapidão. O Jack, o Said, que o pessoal que tava lá no acampamento, lá na vila, eles, por acaso, eles chegaram a contar pros outros? Ninguém conta nada pra ninguém, cara. A gente já não chegou a essa conclusão que ninguém conta nada pra ninguém, cara. Exatamente. Pois é, então esse é o motivo pra eles não terem se mudado, porque o resto, os caras que ficam... Porra, há 3 temporadas os caras estão construindo casa, se eles soubessem que tinha a casa pronta, porra. Mas eles não vão se mudar assim, mesmo sabendo. Aí, galera, aqueles caras saíram daqui, os sinistros. Vão morar aqui pra que de noite eles venham e nos matem nos nossos sonos, né? Não tem isso, né, cara? Você não... Falar em construção, aquele moleque, aquele garoto do Lagoa Azul tá fazendo uma falta enorme nessa ilha, né, cara? Os caras estão fazendo 80 dias fazendo construção e é uma barracada do... cara. E nunca acaba o trabalho, né, cara? O garoto do Lagoa Azul fez casa de palha com teto solar, 2 andares, era uma beleza. Mas o cara estão... Na verdade, não foi o moleque do Lagoa Azul, foi o tio dele, né? Que era barbudo e que no final sai um caranguejo da boca dele. Vocês lembram disso? Não. É, lembro disso até hoje, cara. Sai, ele era tio, era marinheiro, sei lá. Era o marinheiro lá, que virou tio, né? Sei lá o que ele fazia com isso. Eu, hein? Brook Shield foi visto até quase 30 anos de idade, né? Segundo ano. Até encontrar o André Agassi, né? Vamos lá. Por que com tantas armas a Alex insiste em usar um estilingue naquela porcaria? A Alex, vocês... viram dessa vez? Ela tem só 4 dedos na mão. Vocês repararam isso? Não, você tá brincando. Ela tem? Não. Mentira! É foda, ele é foda, ele é foda, não é possível. Não, cara. Eu só fui comendo a boca. Esse cara, só tem 4 dedos. Não, cara. Na mão? É. Na mão ou no pé? Na mão. No pé não dá pra saber. As duas mãos ou uma só? Ela é uma simples. Hein? Tu leu isso ou tu viu? Eu vi, não, cara. Não. Tu viu errado. Eu vi, eu tô falando pra vocês que eu vi. Que garota... Bom, nós temos um presidente com 4 dedos. Mas peraí. Ela é uma pessoa que nem o nosso amigo 3D... Uma mão feita para 4 dedos. Na verdade, temos um amigo que tem só três... É o Noturno, né? A mão dele é feita para três dedos. Ou uma mão que tinha cinco dedos e tem um espaço faltando. É uma mão normal, só que só tem três dedos. Simples. Não, você... Ah. Caraca, cara, você tá maluco. Ou então ela mexe os dedos junto. Não sei, de repente... Ela é meio esquisita, né? Ela tem uma cara meio esquisita. Pô, ela é filha, né, da Rousseau, cara. Ela é esquisita pra caralho. Você acha ela bonitinha? Tio mãe. Não. Não acha, não? Alguém aí acha ela bonitinha? Eu acho. Meio Angelina Jolie, aquela boca dela? Meio Angelina Jolie, cara? Boca, nossa, tá maluco, boca, cara. boca larga, bocão. Dá uns 30 anos, larga, ela fica boca de caçapa. Aí. Bocão! Caralho, já tá maluco. Ai. Por que que o Ethan é tão bacana nos flashbacks? Nem parece que ele sequestrou uma grávida e matou o peso mosca. Quase matou. O Ethan... Hein? De onde é que tiraram isso, cara? Que o cara é mau, o cara é bacana, cara? O cara faz sempre, tá, sempre é mandado fazer alguma coisa, pô. É, ele é todo Mr. Nice Guy, né, nos flashbacks. É, ele é sempre bacanão. Precisa de uma ajuda? Oh, vamos lá. Ô, Juliet, vamos lá. Ah, você, o não cara vai, é cirurgião, ele não é pouca... Exatamente. E encanador também. Encanador. Encanador? Uhum. É. Ele deve ser cirurgião vascular, né? Puta merda. O Jack é cirurgião e não deixa de ser... Isso não é tudo. Mistério, não, cara. O Ethan, ele não era amigo dos caras e fazia cara de sinistro pra ele, só isso. Tá ótimo. Ele é esquisito, que o nariz dele é meio estranho. Ah, é, né? O cara tem... cara de vilão, mano. Sabe outra coisa sinistra que rolou nessa temporada? Aquele episódio da lavagem cerebral lá da... Cerebral no tal, do namorado da Alex, né? Porque, não a lavagem em si, que era até meio patética, mas a mensagem subliminar que tinha no meio da parada que o Jovem Nerd achou. Eu não. Jovem Nerd site. Beba Coca-Cola, não. Era isso? É, o namorado... O namorado tava lá vendo aquele filminho maldito, preso, e aí você, se invertesse o áudio, você ouvia uma voz dizendo várias vezes, só tolos são escravizados pelo espaço-tempo, né? Isso. E aí... Tá no Jovem Nerd News, confia. Tava lá um pequeno... E pra que eles queriam fazer a lavagem cerebral no cara? Eles queriam para se encher o saco. Pra ele não comer a filha. Exatamente. Por que não matavam o cara logo, então? Já queriam zoar o cara, pô? Ah, porque é o Ben. Castravam? Por que que não castravam eles, assim, não queriam que ele comesse a mulher, pô? Não, cara, porque olha só, a lei dos The Others é que você não pode derramar sangue de outro The Other. Ah, verdade. É, isso é. Tanto que a Juliet toma marcação no lombo. E o que foi essa marcação no lombo, cara? Não sei, mas eu queria aquele ter marcado. Aquele símbolo parece que é da Cientologia, eu li por aí. É do Heroes. Não é do Heroes. É o S do Heroes. É, cara, violou e enfrenta a roda. É assim no Mad Max, é assim no The Others. Então o Ben não podia mandar matar o cara só porque o garoto queria com a filha dele. Então ele falou, então beleza, vamos limpar a cabeça dele por completo. Mas podia mandar castrar o cara, cara. Não, mas não... Não, quer derramar sangue. Não pode. Não pode. Não pode sangrar. É, bota uma vasilha. O Bakunin. Mikail. Ah, o Caolho. Os caras falaram a série inteira. Esse é o Mikail, tudo bem? Oi, eu sou o Mikail. Aí você chama o cara. A primeira aparição dele, ele fala: meu nome é Mikail Bakunin. Tudo bem, mas aí o resto da série toda é Mikail só, cara. Não, tudo bem, eu vou começar a me nivelar por baixo. Ele disse que serviu num posto de escuta. E aquele maluquinho que tá com o Hurley, que foi onde o Hurley ouviu os números, também tava num posto de escuta. Exatamente. E aí? E aí? O que tu quer dizer com isso? Sei lá. Que eles se comunicavam? Eu acho que... Isso, cara, meu, tá se... Então repetindo os números aí. Eu acho que o Bakunin trabalhou com esses caras e passaram os números pro Hurley. Que caras? Que passaram o número, o cara, pro Hurley? O que fica no sanatório. 4, 8, 15, 16, 23, 42, 4, 8, 15, 16, 23. Quem morreu na ilha? Nossa, da terceira temporada. Lista. Mr. Echo, o Pedro. Pedro Paulo. Pedro Paulo. Paulo. Nick. Tom Barburu, que foi uma pena que pô, gostava dele. Pô, também gostava muito dele. Só você, né? Ah, dois que gostavam. Você não gostava do Tom, cara? Tom era maneiro? Eu não. Porra, por que não? Olha só, cara, o Barburu era um cara super gente boa, salvou os alienígenas do Cocum, teve uma trabalho nessa época. Aí esquece do cara só porque ele virou o filho da p*** do Dion. Que Cocum? Ele não fez nada de Cocum. Ele era o cara do Cocum. Não. O principal? O alienígena chefe. Não era, não. Não era, não, seu maluco. Que isso, cara? Eu sei quem é o outro, cara, não é ele, não. Barburu, quando ele era porta-voz dos outros, ele botava o maior medo, né? Depois que apareceu o Ben, é. Tipo, ele deu um tiro no Sawyer. Grande coisa. É... Todo mundo atira no Sawyer. É. O Mikael tapa olho, jovem. Ah, não, é? Não pode ter morrido. Caiu. Ele não morreu, mas eu ouvi uma observação interessante outro dia. Jack Bauer da Rússia. Não é o Jack Bauer da Rússia, cara. Ele é um saco de pancadas foda. Todo episódio, ou ele morre ou espanca o cara. Mas isso eu já expliquei, cara. Ele é o Kenny, bro. É impressionante, cara. O que mais? Colin. Eu. A Sandra, um tiro nela, né? Isso. É. Namorado, quem matou foi a Julia. Pickett. Ele ficou 6 episódios. Eu vou te matar. Pickett não era aquele piloto de Fórmula 1? Brian Price morreu. Esse. Brian Price é o cara que aparece no final. Ele, o Barburu e o outro lá, japonês. É o cara que entrou só pra morrer. Beleza, vamos lá. Ah, um dos Yodas que foi lá na... Que é atropelado pela Kombi. Tá, beleza. O pai do Sawyer. Não, o pai do Locke, o Sawyer. É, o Sawyer. O pai do Sawyer já morreu. A Greta e a Bonnie. Ah, infelizmente. Vários Yodas lá na ilha, com aquelas explosões todas. Por tarde. A Bia Clue. A Tia Anastasia. E a Naomi. A Naomi, o Locke. Naomi eu morreu, nunca consegui entender. Eu nunca consegui entender o sotaque da Naomi, cara. Ela não parece Shyamalan? Ela não parece? Shyamalan? Parece quem? Shyamalan. A Naomi, ela tem sotaque de inglesa que fala vários idiomas. Que é isso? Como é que seria esse sotaque de uma inglesa falando vários idiomas? Igual da Naomi. Igual da Naomi. Eu reparei pelo italiano que ela fala. Que tem um episódio que ela fala português, espanhol, chinês, italiano. Você reparou no italiano. Aí você reparou na inflexão que ela fez em determinados fonemas, mas, né? Assim, falou, pô, essa mulher... Tá aí uma mulher com sotaque britânico que fala várias línguas. Que fala várias línguas? O nosso querido tapa-olho, Jovem Nerd. Caiu, é verdade. Tanto que ele entendeu que ela fala em português. É verdade. Português. Olha aí, tanto para os brasileiros aí, cara. Não. Aqueles caras não são brasileiros, não. Cara. Porque o Heitor, esse povo trabalha sotaque muito mal, porque não dava pra entender uma palavra que aqueles caras falavam. Mas é isso mesmo, cara. Você fica isolado no Ártico tanto tempo. É inglês falando português com sotaque. Inglês falando português, cara. Tá maluco? Tu não viu aquele filme do The Rock na Amazônia, cara? Os brasileiros lá falam assim, não, você vai morrer agora. E, tipo, o cara fazendo brasileiro, falando português, sabe? Você não gosta da sua cara, sabe? Muito escroto. Vou chutar a sua bunda, sabe? Você vai perder. Você vai perder. Agora, voltando ao tsunami. É sério. Presta atenção que eu tenho uma coisa séria pra falar agora. Então, vocês, ouvintes do Nerdcast, me desculpem, é que fazem 2 meses e meio que eu não bebo, que eu não posso beber por causa de um problema no fígado. E eu comi hoje um bombom de licor, cara. Fiquei assim. Que dia que foi que caiu o voo, o avião 815? Lá vem essa teoria de maluco. 22 de setembro. Cada temporada equivale a um mês, correto? Mais ou menos, né? Não necessariamente. Mais ou menos. Tudo bem, por volta de um mês, não é isso? Por volta. Ah, é, até agora passaram realmente 3 dias. 3 meses, certo? É, vai. 22 de setembro, mais 3 meses, daqui dia? Tá, janeiro de 2005. Que janeiro, cara? Dezembro, 22 de dezembro. Eu tô maluco. Dezembro de 2004. Dezembro de 2004, tá certo. 22 de dezembro, né? Então faltam 4 dias para o tsunami. Uau, que foi dia 26 de dezembro de 2004. É, mas eu não é. Será que... Mas a tsunami não, teve, não foi lá, rapaz. Foi lá na Polinésia, lá no... Cara, tudo bem, mas não, foi não, até teoricamente, a África. Teoricamente, virou... Não, peraí. Teoricamente, aí... Virou um navio na... É nessa virou navio área. Na costa da África. Mas, quer dizer que daqui a 10 episódios vai ter um tsunami. Olha aí, teoria, tá lá, teoria do Tucano, marca aí. Não, é válido, é válido. A gente não vai, não vai, não vai, é longe demais. O que vai acontecer, né? Eu acho que não vai. Não, como assim, é longe demais, cara? O avião tava indo da Austrália para os Estados Unidos. Então, lá no meio do Pacífico. Caiu no Pacífico, cara, onde é que foi o tsunami? Foi lá na Indonésia, não, foi lá na Indonésia. Desviou 16 mil metros da rota, sim, viu? Mas ali tem um arquipélago todo da... da Indonésia e Polinésia, whatever. Tudo bem, cara, tudo bem. O tsunami, tudo bem, ele destruiu o Sudeste Asiático ali. É, mas ele foi sentido, ele fez estrago até na costa da África, pô. Eu sei, mas ali tinha água livre, até a África. Pro outro lado, pro Pacífico não tem. Peraí, deu porto de assentamento em São Paulo. Pro Pacífico não tem, tem ali toda aquela arquipélago das Polinésias e whatever ali. Filipinas. Que isso, cara, aquele arquipélago. Ah, que é tipo, como se fosse um muro, não. Né? Aí não passa. Passa, cara, mas aí ele perde a força que bate um milhão de ilhas. Ai, meu Deus. É sério, cara. É lógico. Não, cara, aquilo é mar aberto, Jovem Nerd. Cara, abre o mapa mundo. Aquilo é mar aberto. Você já jogou o mar aberto, não. Você já jogou o mar aberto, cara. Você já dominou Sumatra, Nova Guiné. Do sul da Índia até a Austrália tem uma coluna vertebral de ilhas. Tá entendendo? Ali tem uma cadeia montanhosa no fundo do mar que faz um milhão de ilhas ali, aquele arquipélago onde é Filipinas, onde é Polinésia, onde é Tahiti, whatever, sabe? E ali, cara, o tsunami foi dentro dessa cordilheira, pra dentro. Então foi dali pra África e ali na Polinésia, ali no... Mas, Jovelho, você não sabe, cara. Como não tem nada do outro lado, você não sabe que efeito que teve mais pra lá, cara. Ah, cara. Você senão não você sabe. Ia sentir no norte da Austrália e tal e não teve. Não é? Não chegou na Austrália a parada. Eu sei que estou aqui com o episódio 23 da terceira temporada, congelado na mão da filha da Rousseau. Ela tem 5 dedos. Bom. Aren't you going to say hello, John? What? I told you he wouldn't. What are you talking about? You can't see him? See who? Jacob. He's sitting right here. In this chair. Yes, I know, but he insisted. What is this? He wanted the secrets of the island? Well, here they are. This is the man who can answer every single... I am not... He made me bring him here. Did you think that was my... Sorry, may I finish? You're crazy. Excuse me? You don't know anything about the island, do you? You just made it all up. Jacob, please, I can't hear him. Stop. If you're going to talk Stop. Over what he's... Shut up! Jacob! Jacob, pra começar. Você acredita em Jacob? Eu acredito em Jacob, cara. Olha só, todo mundo falou do Jacob a temporada toda, aqui e ali, né? A primeira vez é quando o Ben tá sendo operado e o Tom fala, ele não estava nem na lista do Jacob, o Jack. Ele fala sobre isso. Como é que ele vai confiar nele? O Ben já menciona que existe algum... Ele não usa o nome Jacob, Rim. Mas fala sobre ele, Rim. Na temporada anterior, né? É, que a gente achava que o Ben não era o Rim, apesar dele mandar nos caras. Eu achava. Você achava que ele era o Rim? Eu achava. Não, mas a gente ainda achava que podia ter alguém acima do Ben e acabou sendo o Jacob. Eu achava isso. Não, eu vou te dizer, eu ainda acho também. Não. Pelo que deu a entender ali, o Ben mantém o Jacob prisioneiro. Não, tudo bem. Exatamente. Então ele é o Rim, que ele que manda. Não, eu sei, mas tô falando o Rim, tem alguém que fala com eles através... O que é, na verdade, a chave do mistério sobre o próprio Ben. Que o Ben, ele chegou lá, moleque, Dharma. E aí, passou pro lado dos hostis, que mataram a galera da Dharma, menos ele, certo? Que ele que ajudou, né? Foi ele que abriu. Exatamente. Ele ficou agente duplo lá, até crescer, né? Cresceu, até ficar com 40 anos. De 12... Era um pouquinho, moleque. De 12, ele passou pra 40 anos. Aí ele fez a participação lá nos Jogos Mortais e aí matou todo mundo lá na parada. Só que o Batmanuel, a gente descobriu que é Highlander, né? O cara tem a mesma fuça desde que o Ben era criança, né? Cortou o cabelo, mais nada. É, exatamente. Ou que dá pra gente imaginar que aquela galera toda, ou então pelo menos uma boa parte, também... Né, tá lá desde o início. Olha só, eu acho... Por que o Ben manda nessa galera? Que é mais velho dele. Olha só, a minha dúvida é a seguinte. Eles mostraram o Richard. Eu acho que se outros dos The Others, que a gente conheceu como Barburu e tal, estivessem desde o começo, desde da purgação, eles teriam aparecido ali também. Ah, mas não foram todos, com certeza. Será que é só ele? Eu acho que o Bakunin era da Dharma. Bom, Não importa, mas eu tô falando o seguinte: o mistério sobre o Ben, que era um moleque, mandar no cara que, sei lá, tem dado Wolverine? É isso que é sinistro, porque era um moleque que tava na ilha que... Não, o cara falou, ó, tu espera, não é assim. Quando for a hora, tu vai sair daí. Exatamente. É. O que a gente começou a imaginar que o Ben tinha alguma coisa de especial. Primeiro a gente acreditava... Mas ele não era The Chosen One, senão o cara ia ajoelhar e falar, ó, oh, Ben, é, não. Mas aí, tô de falando... Repente, o que aconteceu foi que ele se mostrou tá mais conectado com a ilha, entender melhor o que que acontecia então. Lá, porque aparentemente os hostis não conhecem tudo sobre ele. Exato. Então ele mandou um mind game no... Exatamente. Tanto é que chega um momento que o Ben começa a perder um pouco de prestígio em relação ao Loki, porque o Loki aparenta estar mais conectado com a ilha do que o próprio Ben, entendeu? Então os Oxis passam a olhar o Loki com mais respeito e o Ben se sente o Ben mata ele porque ele, o Ben mata ele porque ele conseguiu falar com... ouviu ver o Jacob. Então, exatamente, o Jacob que é a chave dessa parada. Por que ele manda na galera? Porque todo mundo deve acreditar que o Ben é a única pessoa que consegue falar com o tal Jacob, a entidade maluca da ilha. Posso fazer um paralelo? Ah. Tem uma parte dos X-Men, teve uma fase que era assim, o Magneto tava em coma. O Xavier tinha limpado a cabeça dele. Uhum. E o único que podia, assim, falar com ele era o Exodus. Então tinha os outros acólitos, incluindo Colossus, lembro. Uma época que o Colossus estava junto. Uhum. E todos ouviam o que o Exodus falava, porque o Exodus falava, Magneto falou isso. Exatamente, o Magneto ficava lá babando no trono lá no filme, não era isso? É. Exatamente. Então basicamente é a mesma coisa. Então todo mundo acredita que o Ben fala com o Jacob, que pode ser verdade. Tanto que o Loki fala, me leva no Jacob, não é bem assim e tal. Não, olha só, que pode ser verdade, não. Ele fala, não, isso é certo. É, ele fala, mas então, as outras pessoas acreditam. E aquela cena é uma das melhores. Mas só que não necessariamente as ordens que ele dá pros outros são as ordens do Jacob. Então, por isso que eu tô falando. O Jacob tá aprisionado, e ele fala assim, não, faz isso, e o Ben faz o que ele deu na telha dele. Tem algumas questões relacionadas ao Jacob, que é o seguinte, por que que tem aquela cerca de porra de tijolo, sei lá que diabo é aquilo, volta da casa onde ele está. Isso, ele tá falando, você não tá falando da cerca eletromagnética da fumaça, não. Não, eu tô falando de um poste acinzentado. Quando ele tá chegando na casa, tem uma cerca de porra de tijolo, exatamente. Porra de tijolo que tem a chave mestra, né? Exatamente, em volta da casa. Eu tenho porra de tijolo aqui na porta da minha casa. Como é que é a parada? Você bota pó de tijolo, a pessoa que quer te fazer mal não passa. Pode botar. Pode botar. tem uma cerca de pó de tijolo realmente perto da casa do Jacob. Como os dois conseguem entrar, né? Existem duas possibilidades. Ou eles estão imunes a essa cerca por estarem conectados e whatever, ou essa cerca é simplesmente pra manter o Jacob lá dentro. Exatamente. Porque é bem mais possível. Porque o Loki ouviu o Jacob falando... Help me! Né? E aí quando o Ben perguntou o que você ouviu ele falar, quando o Loki falou help me, o Ben deu um tiro nele, por quê? Não. Ele já tinha dado tiro. Aí que perguntou pro Loki. O Loki já tava lá deitadão na tumba. Foi? E ele fala, o que ele te perguntou? E ele fica, help me. Ele já tinha tomado tiro. Agora. O que foi isso? Abbott em Costello? Quem tá na terceira base? Quem? Quem tá na terceira base? É a mesma coisa. Mas o... Só. Outra questão do Jacob é a seguinte. Por que que o Jacob não gosta de tecnologia, qualquer que seja ela? Até uma simples lanterna. É, né? Rolou um negócio desse. Porque até entraram os dois na porra da cabana. Uma outra coisa que eu não entendo é o seguinte. Aquele pessoal tá naquela ilha há muito tempo. O Richard, então... Cara, como é que eles não sabem onde fica aquela merda? Porque, cara, não é tão grande assim a ilha. E é uma casa. Depende. A Groenlândia é uma bela de uma ilha. Eles podem saber. E eles têm tudo mapeado, né, eles cara? Podem lembra saber. Quando eles foram... Eles podem saber, só que ninguém consegue ver o cara. Então, continuando. Aquela cena é muito maneira porque o Ben entra e fala, tá aí, toma aí, o cara tá aí. E aí tu fala, o cara é um maluco. Cara, loucaço, tá indo tudo, sabe? É. Esquizofrênico foda. E aí o Loki acende a lanterna e aí, meu amigo, é o inferno na terra, é barata voa. Só pra constar que a imagem, o rosto que aparece do Jacob por milésimo de segundo, é um técnico do Lost. E a voz é do Carlton Cuse, que é um dos roteiristas lá, produtores. Ah, sim, ok. Então ele chega, ah, vamos ter que pôr o cara, puta merda. Ah, pega o técnico lá, pega o estagiário. Não, cara, mas na verdade, assim, o rosto não é visível, sabe? Devia estar até pintado de preto, cara. É só um vulto que você vê ali. É só um vulto. É genérico. Não. Eu parei a cena, você vê que é uma pessoa. Sim, mas vê detalhe, feição. É, você não vê nem sobrancelha, parece que tá... Muito pouco. Parece que não tem nem olho a parada, a pessoa. Eu tô olhando aqui agora, inclusive. Qualquer coisa. Tá, parabéns. Eu quero saber o que é uma parada de tijolo que vocês falaram que eu não acho até agora, cara. Quando eles vão entrar na casa. Antes de entrar. Passa por cima. Floresta ainda. O Loki para, ele repara no pó e o Ben até fala, você vem ou não? É, exatamente. E o... Não, mas então, como o Jacob falou pro Loki, help me, você imagina que o Ben tá sacaneando o Jacob de alguma forma, né? Tá dominando ele com algum mind game do cara. Tá fazendo vozinha, né? Ventrilo no canal. Loki tá saindo e ele fala, ajuda! É eu que não, tá ligado? Tá no limite do mais tempo, né, cara? Fora do Jacob, rapidamente, só mencionar que a Juliet, desde o início, parecia que ia, né, trair os The Others, e realmente aconteceu, passou pro lado deles, do... Mas você nunca sabe, né, se o mind game do caralho não é. É... Mas é, por causa da condição da irmã dela, então a gente acaba pensando que no fundo ela realmente quis, ela alertou ele pra cá. Been flying a lot. What? Yeah, the golden pass that they gave us, I've been using it every Friday night. I fly from LA to Tokyo or Singapore or Sydney. And then I get off and I have a drink and then I fly home. Why? Because I want it to crash, Kate. I don't care about anybody else on board. Every little bump we hit or turbulence, I mean, I actually close my eyes. And I pray that I can get back. This is not gonna change. No, I'm sick of lying. We made a mistake. I have to go. He's gonna be wondering where I am. We were not supposed to leave. Yes, we were. Ok, último capítulo espetacular. Jack chorando, né? Os caras falaram, olha, a série, a temporada foi uma merda. 10 primeiros episódios foram uma decepção, as pessoas estão indo embora demandando. Da como foi maneiro. Não. A gente tem que botar pra fuder. Se você tá falando de audiência, tem um detalhe que eu não vi você mencionando em muitos lugares. A audiência caiu, um dos motivos foi porque aqui nos Estados Unidos mudou o horário de transmissão do Lost. Antes era às 9 horas da noite, passou pras 10, né, cara? Isso tem uma influência grande. Que influencia bastante, né? Perde audiência de criança, por exemplo. Não de criança, mas de um modo geral perde. Por quê? O horário 9 às 8, aí seguiu às 9 e depois às 10. Tem uma escala nisso. Bom, aí eles falaram, a gente tem que botar pro fuder. Como é que começa? Aí bota o Jack destruído. É o que a gente tem de melhor. Ele tava igual o Beato Salu, né, cara? Aí, cara, começa, você não entende nada. Como assim o cara tá barburu no avião da Oceania? Que porra é essa? Eu achava que era depois de tomar porrada lá dos tailandeses. É? Tu sabe que a minha tia na hora falou essa porra no futuro? Ah, falei, não acredito. Parabéns. Ela falou. Tia Jacob. Ela falou, cara. É, essa porra saco, é um saco ver qualquer coisa com vocês, cara. É, puta merda. Essa de tudo antes, meu irmão. Puta que pariu. É. Falou também, vocês sentiram? Ih, morreu. No começo. Aí beleza, o Jack tenta se matar, não consegue, tá naquela depressão, a gente não sabe o que tá acontecendo e tal. Você achava que era da esposa, né? O negócio maluquice lá dele com a ex-esposa. Acho que é mais um dos flashbacks, que ele pega o telefone. O cara lê o negócio aí, no jornal, mas, né? Mas ó, eu vou te falar uma parada. Quando começou esse flashback, eu fiquei tentando falar, eu pensava assim, cara, onde se encaixa esse... Exatamente. Eu não consegui encaixar em como a minha tia falou esse negócio do futuro, eu fiquei pensando também, pô, quando é que será que se encaixa, né? Eu demorei pra me tocar que era realmente no futuro. Não, mas você sabe qual. Mas você sabe o que mata isso? De você ficar imaginando que é no futuro? Ele chega assim, aquele médico negro lá que tava, né? Que tava vendo, falando com ele. Lá, ele fala assim: você tá bêbado, alguma coisa assim? Ele fala assim: ah, tu quer ver bêbado? Liga pro meu pai. Não, cara, meu pai vir até aqui, tá, se ele não tiver bêbado, pode me mandar embora. Ou isso, exatamente. Então, você lida com a possibilidade do pai dele estar vivo, então você, ok, estamos no passado. Quando você descobre que essa porra é no futuro, opa, aí peraí. Exatamente. Como assim liga pro meu pai e manda ele vir aqui? E essa não é a única vez... eu só me toquei que tava no futuro mesmo, quando mostrou a casa do Jack e ele com a porrada de mapa lá da região, tipo, ele procurando onde é que a ilha. Eu falei, pô, essa foi no futuro mesmo. Eu não, nem me toquei na ilha, tava tão... Ah, é ali que eu confirmei. Mas olha só, teve uma outra coisa sinistra em relação ao pai dele, o Christian Shepherd, que não foi só aquela vez no hospital que ele fala, liga pro meu pai lá em cima, manda ele descer se ele tiver mais bêbado. Quando ele vai na farmácia... Isso! O cara fala, ó, o senhor não pode receitar pro senhor mesmo. Aí ele fala, não, mas isso aqui não é minha receita, é do meu pai. Exatamente. Cara... Não, mas aí o cara da farmácia, então, manda que ia ligar pro consultório e ele fala, pô, nem perde teu tempo. Ah, mas é porque nem perde teu tempo porque ele tava puto. Que ninguém, meu pai morreu. Mas ele tá morto, pô. Não, mas então, tem data na receita, agora, maluco. Exato, eu tô falando. E não é possível que ele tenha guardado. Ele forjou a receita, cara. Não, acaba a receita do pai dele. Peraí, o pai dele morreu. Ele tá de médico é igual. Calma, eles voltaram alguns anos da ilha. Pelo que se entende, ele não é um mês depois, né? Já tem um período de tempo desde que eles estiveram em 2004. Pelo celular, então, ele tá no período atual. Então, justamente, 2007. Uma coisa que fiquei boladíssimo, eu falei assim, cara, esse celular é tipo aquele fininho da Motorola, né? Isso. Eu falei assim, esse celular não existia em 2004? Mas que porra, eu fiquei pensando nisso, sabe? Whatever. Se você pegar uma foto do Tupac Shakur, eu vi o celular, falei assim, cara, esse celular não existia em 2004. Ainda mais antes, né? Porque ele quer... Antes seria um flashback, né? Aí eu depois esqueci, whatever, sei lá, erro da produção. Se você pegar uma foto do Tupac Shakur depois que ele já tinha... Antes dele ter morrido, também tem ele tá vestindo um Nike que só lançou 2 anos depois. Então, eu já achava que era erro de produção. Beleza. Mas não era. Agora então, deixa eu perguntar pra você. Vocês acham que o pai dele tá vivo ou tá morto? Tá vivo. Eu acho que o pai dele tá vivo. Também acho. Eu acho que tá morto. O cara, o pai morreu há 4 anos, 3 anos, 4 anos, que seja, até 2 anos. Não, meu pai morreu, a gente vai dar todas as roupas e tal, mas eu vou guardar um bloco de receita que nunca se sabe. Mas o pai dele, cara, ele tava levando o pai dele no caixão de volta pra casa quando caiu o avião, cara. Mas caralho, a questão é a receita. Como é que tinha uma receita do pai em 2007 ou 2006? Ele forjou uma receita, cara, com a assinatura do pai. É, mas sei lá, o papel? Assim, o cara tá drogado e bêbado e vai se dar o trabalho de ir numa gráfica fazer uma receita do pai? Mas de repente ele tinha, achou no escritório do pai do pai dele, não, cara, mas antigo. Olha só, mas e o papel? Mas quando o cara da farmácia fala que vai ligar pro pai, ele fala, pô, nem perca o tempo, cara. Porque o pai dele tá morto, porra. Não, mas eu acho que... Mas aí teve o papinho, ó. Chama meu pai aqui, etc. Bom, vamos lá. São indícios, não são provas. São indícios. A gente não sabe. A mulher dele, cara. Aí eu acho que tem uma outra parada. É a mulher dele, quando chega lá pra tirá-lo da... Ou da delegacia, ou sei lá onde é que foi. Do hospital. Sei lá, pois é. Aí ela chega grávida, né? Ela tá grávida. É. Aí o Jack pede uma carona pra ela e ela mandar, não seria... não seria apropriado. É. Isso é uma coisa muito esdrúxula, né, cara? Se ela foi até lá... É, a minha esposa falou isso também. Ué, que idiota, isso, porra. Isso é uma coisa muito esdrúxula, cara. Ou seja, ela quer dizer que ela não pode ser vista depois, chegando em casa, porque corre o risco de alguém vê-la com o Jack. Aí eu acho, então, o seguinte, o Jack conhece o pai dessa criança, deve ser alguém que tava por ali na história também, cara. Acho que não, cara, acho que nesse caso, o Jack, ele já tava se demonstrando um louco antes de cair, né? Ele tava naquela perseguição, querendo saber quem era o namorado novo dela e tal. É. E, cara, ele tá numa espiral de decadência, sabe? É. Ela foi por preocupação, pô, o cara sofreu um acidente e tal. Mas ela não queria sair dali com um cara louco tentando agarrar ela no carro, sabe? É, pois é. Não, e aí tudo bem, ok. Jack tentou o suicídio, mas aí teve o acidente que acabou que ele virou o heróizinho e tal. Ou seja, ele tá deprimido, super, hiper, ultra deprimido, né, cara? E aí no final a gente vê... Da Party of Five, né, cara? Ele voltou. Ali ele voltou pro Party of Five. É verdade. Aí a gente descobre, né, que é um flash forward. Ele chama Kate, vai conversar com ela. Fala, tô tentando, eu fico pegando o avião da... Que eles ganharam passagem de graça, né, oceânico. Tô tentando, viajando de lá pra cá com a esperança que o avião caia. Você vê no início, tem aquela, né, aquela tremelique lá e ele fica meio esperançoso. Aí quando não é nada, ele fica meio deprê. E aí ele fala, eu quero voltar, deu tudo errado, caramba, não sei o quê. Não. E aí vai pra mim o que é o maior mistério da coisa agora. É. Que é o seguinte, se eles foram resgatados da ilha, eles saíram da ilha de algum jeito, ou de barco, ou de avião, ou sei lá como. É. Como é que ele não sabe onde é que é a ilha, se ele quer voltar, cara? Taparam os olhos dele. Não, essa questão. O que a gente não sabe é como eles saíram da ilha. Como eles saíram da ilha? Pra mim, esse é o maior mistério. Saiu da ilha porque talvez não tenha saído todo mundo. Exatamente. A minha mulher acha que teoricamente ele tem que saber onde é que é a ilha. Né, não, olha só. Eles vão sair de helicóptero, porque todas as visões... De repente, cara, de quem tirou ele da ilha? Sei lá, se foi Evil Dharma ou Evil Dharma, sabe? Ou The Others. Eles não querem que o Jack saiba onde é a ilha. Simplesmente eles só querem dominá-la. Pois é, então, então, isso que eu tô falando, esse que é o maior mistério. Não, mas olha só. Quem tirou ele da ilha, como e por que que ele fica procurando a ilha no quem mapa, quem vai tirar, cara, ele da ilha, óbvio, vai ser a galera da Naomi. E eles vão sair isso, de helicóptero, porque todas as visões do Desmond se tornaram reais, inclusive do Charlie morrer afogado. Uh-huh. Então ele falou que você morre afogado e a gente é resgatado por um helicóptero. Isso é um princípio da coisa, porque naquele episódio da velha maluca lá do Desmond, ela deixa entender que você não pode mudar o futuro. Então a gente tem que entender que tudo que aconteceu nesse flash forward vai realmente acontecer. Exatamente. Sim. Não é um futuro alternativo. Isso é uma premissa do programa. Mas porque se for um futuro alternativo, eu paro de assistir agora. Não, isso é uma premissa do programa. Por isso que eles mostraram essa parte dela falando, ó, você não pode mudar o futuro. Exato. Então aquilo que tá acontecendo ali no flash forward vai acontecer, né? É. Tem certeza. Verdade, já está acontecendo. Na verdade, mais ou menos, né? Porque o Desmond pediu várias visões que ele teve do Charlie morrendo. Mas ele morre. Ela não consegue alterar o futuro. Ele morre. Mas ele manipulou isso? Fala que não adianta ficar brigando contra o futuro, que uma hora vai acontecer. Sim, mas o Desmond manipulou isso até o momento em que a morte do Charlie ia se resolver no resgate deles. Okay. Exatamente. Sim, mas olha só, quando o Desmond volta no tempo, ou não, ou sei lá o quê, ele tenta evitar de ir... do futuro da ilha, né, acontecer com exato, ele. Exato, ele não consegue. Ela fala, não adianta, você vai, tem que parar aquela... Não, o futuro você não consegue mudar. Exato. Então é isso. É, eles vão ser resgatados pela galera da Naomi de helicóptero, agora, sim, no início da quarta temporada. Só vão ficar os construtores de Chopana. Não, vai ficar. Sim, mas aí vai contra o que o Azaghal falou há pouco. Se os caras vão tirar eles da ilha agora de helicóptero, o Azaghal acabou de falar que eles ficaram anos na ilha. Não. Então eles não vão ficar anos na ilha, Você não sabe quando eles ficaram anos fora. Sabe em que data exata aconteceu o flash forward, mas que é bem provável que seja nos dias de hoje, pelo celular e tal. Então pode ser que não aconteça. Até pelo jornal. Porque o jornal que foi usado pro Jack ler a notícia era um jornal da data de, sei lá, do mês passado. Atual. Sabe? Então eles falou, não olha, ficaram, então eles não ficaram esse tempo todo na ilha. Eles já estão há muito tempo fora da ilha. Sim, o cara tá no processo. Isso que você quis dizer. Isso, tá. Exato. Tá. Será que a quarta temporada vai começar a partir desse futuro já há muito tempo depois? nos dias atuais? Não, eu acho que vai começar da ilha. Eles jogaram, mostraram porque... o final e pronto. Mas eu acho que eu espero que a partir da quarta temporada, assim, eu acredito que vai ser assim, vão ser flash forwards a partir de agora. Então o que eles fizerem na ilha vai determinar o futuro deles. Então a ilha, porque na verdade, flashback... a ilha que vai ser o flashback. Não, eu acho que a gente ainda vai permanecer na ilha. É, mas... eu concordo com a Zagal, acho que vai ficar de flash forward. Será? Porque no flashback realmente a gente não tem mais nada pra ver. Flash, né, também acho. Caraca, também não acho. Tem mais nada. Não, a gente já viu, a gente chega, né, de mostrar a vidinha dos caras, né? Encheu o saco, mas não tem mais nada fora. Não, ela mostra lá o Hurley comendo chocolate até engordar, vai tomar no cu, cara. Exatamente. O flash forward é mais interessante, mas ele compromete bastante coisa, né? Você vai sempre estar entendendo o que aconteceu e o que vai acontecer. Tem que tomar muito cuidado pra isso continuar interessante e intrigante. Agora, o único flashback dessa temporada que foi surpreendente, né, assim, foi o do Charlie. Porque todos os pais são filhas da puta desse seriado, né, cara? E o dele é legal. O pai da Kate, o pai do Jack, o pai do Ben, o pai do Locke, o pai do... Sabe? Todos os pais são filhas da puta. Foda. Com exceção do pai do Charlie, que se mostrou um cara maneiro, né? O pai do Sonho também não é. Aquela cena que o pai do Charlie fica... Tava querendo ensinar ele a nadar, pô? Mas olha só, o pai fala assim, pula aí que eu vou te segurar, é tranquilo. Todo mundo acha, cara, que ele vai padrão, sacanear, Padrão Lost, você acha que ele vai empurrar pra baixo. Qual é? Exatamente. E o cara segura, e ele é um dos momentos mais felizes da vida dele e tal, bem legal isso. Agora, Zagal, já que a gente falou no Charlie, tem que falar uma coisa que a gente deixou todo mundo meio sem entender por quê. O Charlie fechar a porta e continuar dentro. Vamos explicar o que a gente, né, pensou pra caraca. Cara, eu nunca entendi isso, porque ele entrou, beleza, aí tem a conexão direta com a sala de justiça, né, cara? Aquilo foi um negócio que não tem explicação. Como é que ele pegou cagada, né, cara? Aí ele pegou a Penélope, né, no Skype ali, né, cara? Esperando a ligação. Aquilo não tem muito sentido. Tava esperando ligar, tocar o Desmond. Tá sem dormir. Aí beleza. O Charlie fala, amigão, vai lá pegar os cilindros que eu vou ficar aqui olhando os botões, sabe? Deslegar, né? E aí o tapa-olho, jovem nerd, você ligar, que eu tô falando. Caiu. Bate no vidro. Isso. Dá aquele sorriso de... Parece o Brizola. Você reparou por que que tinha que ser o Charlie o cara a desligar a parada, né? Porque... A senha musical, exatamente, mas vai. Ah, eu pensei que era só ele tinha uma caneta que escreve no molhado. Que pariu, cara. Não, ele era um... E da onde ele tirou a caneta, né, cara? É, a canetinha. Não, a canetinha dele, cara. Vivia com a caneta, pô. Escrevendo na mão. Porra, sério? Vai. Aí o Bakunin tirou o pino, ficou olhando com cara de filha da p***, vou te matar. É. Yeah. E aí, pá! Ele vê o Desmond e sai correndo e fecha a porta por dentro. Exatamente. Aí a gente pergunta, por que caralho esse filha da puta fez isso? Ele já tinha desligado o botão, né, o que ele tinha que ter feito. Ele podia ter saído e fechado a porta por fora e tá tudo bem. Uhum. Por que que ele fez isso? Alguém sabe? Ele é um idiota. Não. Sabe, são muitos anos de drogas, né, cara? Não, cara, olha só. E o destino, cara. Cara, ele é viciado em heroína. Não, não, só acha que a pessoa sai assim, por ele já tinha aceitado o destino dele e tal, mas ele fez isso porque ele pensou, cara, numa velocidade que nem o Jack Bauer pensa. Ele pensou, se eu trancar essa parada pelo lado de fora, esse Desmond é um maluco do cacete, vai abrir essa porta, vai me jogar longe pra falar com a porra da Penny e vão morrer os dois afogados aqui dentro. Então eu vou fechar por dentro, morro só ele. Ele fechou e trancou por dentro. O Desmond não sabia que tava a Penny na... Sabia? Sabia, cara. Ele ouviu a voz dela. Charlie chamou ele, cara. Ah, é verdade. Eu acho que, na verdade, a cena foi um pouco mal conduzida, porque demorou muito, cara, entre o Bakunin bater na... O Mikhail, bater na escotilha e ele fechar a porta, demorou muito. Aquilo podia ter sido mais rápido. Que aí podia mostrar que era uma questão de impulso, questão dele aceitar o destino. Mas como demorou muito, podia ficar ele pensando, né? Ele falou que se eu sair, o cara vai matar os dois. Meu destino é morrer, cara, de jeito. Se os dois morressem, não ia ter como avisar que o barco não era da Penny, entendeu? E aí ele, pô, ele fez isso pra sacrificar, pra avisar. É, o cara falou, olha, eu desisti de morrer, não tem jeito. Ele falou, eu vou morrer, eu vou desistir. Já repararam... ele já foi pra lá sabendo que ia morrer e, tal, e tinha aceitado isso. Quando ele entrega o anel dele, bota no berço do moleque, ele já tinha aceitado. Mas o que eu tô falando é o seguinte, ele não fechou a porta por dentro só porque ele achava que tinha que morrer. É porque, justamente, pra que o Desmond sobrevivesse, passasse a mensagem e ele, whatever, já sabia que ia morrer mesmo. Não, porque, pô, vocês viram como é que o Desmond vem babando? Vem, ele vem maluco, cara. Não, ele vem literalmente babando. Quando ele se liga que é a Penny... Mas ele, pô, só fala com o espinho, né, cara? O Desmond só fala com o espinho, cara. Ele babar não é novidade, pô. Ele vem que vem, cara. Mas aí tem um porém aí, cara. O Desmond, enquanto o Charlie pensou rápido pra caralho, o Desmond travou. Porque dava tempo de sobra. Ele pega o cilindro, nadado na água, nadado até um buraco e botado um cilindro pra respirar, claro, cara. Não. Porra! Não, o cara nem pensou nisso, mas também não dava tempo. Inclusive, o Desmond é irmão do Aquaman. Pô, cara, olha só, o Desmond tava com dois cilindros na mão, cara. Cara, tu sabe quanto é que pesa um cilindro desse? Dentro d'água não pesa nada. Não! Começou! Falou especialista em mergulho, né, cara? Se fosse assim... Azaghal, eu quero ouvir aquela frase de novo. Eu estou sempre certo. Se pesasse tanto, não tinha um mergulhador vivo. O cara mergulhava e ia direto... Ele anda com aquilo nas costas. O que, que o Desmond ia fazer? Tem que vestir o negócio, botar, mergulhar, subir lá... Tirar o negócio das costas e jogar lá pra dentro, cara, que já morreu. É, não, o Azaghal falou isso porque o Azaghal só mergulha com o snorkel, cara. O Azaghal. O Azaghal tá dando solução de RPG, aquele tipo de solução que a gente sempre tenta tudo. É, joga. Quer dizer, você aceita o Bakunin ter explodido uma granada contra um vidro, segurando ela pra ela poder arrebentar o vidro, e ele não ter morrido, mas o Desmond tentar salvar o Charlie. Não, mas não, isso não é uma esperança, a gente não sabe se ele não morreu. Parece que sim, né? Eu vou falar, eu fiquei destruidaço com a morte do Charlie, foi, cara. Foi, por incrível que pareça. Foi uma morte bonita. Foi. Eu achava ele chato pra caralho. Eu imaginava já que ele ia morrer, cara, bem antes até do negócio do Desmond e tudo mais, por causa das notícias que a Kate queria sair do programa, que a atriz queria sair do programa, que tinha ficado puta com alguma coisa e queria sair do programa, né? Ah, cara, sinceramente, a Super Kate é uma fresca do c... só sabe reclamar. A mulher, até ontem, fazia disque sexo lá no live chat. Era garota propaganda lá, ficava escutando o cara se masturbar o dia inteiro no telefone. Aí arranja a oportunidade de ouro e fica reclamando que está exposta na mídia. Ah, vai pro cacete. Hoping that you'd heard that maybe you'd go to the funeral. Why would I go to the funeral? O pedaço de jornal do morto lá do Jack. Isso. Ah, que morte é essa, cara, que abalou tanto o nosso querido chorão do Part of Five? Não, mas naquele momento, cara, qualquer pessoa que morresse abalava o Jack, porque ele tava abalado, né, cara? Ele ia chorar por qualquer coisa. É alguém da ilha, é alguém da ilha, só pode ser. Vocês sabem o que era legível naquele bilhete, não? Sim, que era um homem que tinha morrido. Ah, mas eu vou ler aqui. Tá, especificamente. O corpo de Jo, não dá pra ler o resto. Jo? É, J-O? Jo, começa com J-O, termina com Tam, de Jonathan, mas é outra coisa. Ah. É porque acaba com M, não acaba com N. Ah, tá, isso. Acaba com M. Tam. De Nova York, foi encontrado pouco depois das 4 horas da madrugada, no ilegível, da Grand Avenue. Ted, ilegível, mas que eles concluíram que é porteiro do ilegível Tower, que é o nome do prédio, ouviu barulhos altos no Anton's Loft, que seria Manhattan Loft. Uhum. Aí eles concluíram que, temendo pela segurança dos outros moradores, mas é ilegível, só dá pra ler segurança, ele entrou no apartamento e encontrou na viga de metal e de acordo, é o que se lê. Alguém enforcado numa viga de metal. Alguém enforcado, ele se matou. Puta, ou alguém matou e botou lá pendurado, né? É. Quem vocês acham que é? Ah, não dá pra saber. Primeira consideração, aonde que se passa esse flash forward? Em que cidade? Em Los Angeles, não é em Nova York, né? É. Los Angeles. O Jack trabalhou em Los Angeles. Então quando fala edifício Manhattan, não quer dizer que seja um edifício de Manhattan, Nova York. É só o nome do prédio que pode ser um prédio de Los Angeles. É, fala Manhattan Loft, não é? Isso, mas é o nome. Então, Manhattan Loft é somente o nome, não fundir que o cara tenha morrido em Nova York. Pode ser um loft do tipo de Manhattan. E tem? Não. Não, não existe, só não existe uma arquitetura de Manhattan, a escola de arquitetura de Manhattan, cara. Isso não existe, cara. Não, mas olha, é que nem a sauna Leblon, que fica em Ipanema, sabe qual é? Não. É, nesse estilo. Só não confundir que o cara tenha morrido em Nova York. Não, mas não, o funeral, o cara foi onde? Angeles. Foi em Los Angeles. O funeral foi em Los Angeles, em South Central, Los Angeles. Outra coisa interessante é que no funeral foi realizado na Hoffs and Drawler, que é um anagrama para Flash Forward, Jovem Nerd. Olha aí. Vai tentar fazer você descobrir antes do tempo. Isso, já tava lá. Então vamos lá, a opinião de cada um. Quem que você acha morto? Cara, eu não faço ideia, nem quero fazer. Eu acho que é o Michael. Qualquer acho é chute. É chute no escuro? Peraí. Não é chute, não. É, eu chute, acho que é o Michael porque... também, mas fala por quê, Tucano? Porque quando chega, pergunta, você é família ou amigo? Nenhum dos dois. Família. É. Ele e o Michael. Ele não era família do Michael. E ele, pelo que o Michael fez, ele também não era amigo do Michael, certo? Não, mas aí, como é que ele ia ficar abalado? Peraí, você tá de sacanagem. O cara tava zoando a cara do Jack. Não, peraí, o Michael vai voltar agora, cara. Com outras coisas podem acontecer, né? O cara deu uma zoada no Jack. O Michael, ele perguntou assim, tu é família? Hã? Eu acho que é o Ben. Porra! Família, você como, considera, cara? Considera cunhado família? Não é. Não é possível. Você considera cunhado família? Ah, cara, não. Primo é família? Não. Primo é família? Tá. O cara perguntou por educação pra ele. Agora, eu acho que é o Michael pelo seguinte, cara. Por uma questão de cultura. Normalmente, o enterro, aquela casa funerária, era num bairro negro, cara. Exatamente. Quase que 100%... de uma pessoa que seja enterrada num bairro negro, é negro, cara. Não tem como fugir disso aqui. Como é que você sabe que é um bairro negro? Não é um cara branco do além que mora em Beverly Hills ser enterrado, você está numa funerária num bairro negro de Los Angeles. Como é que você entendeu que era um bairro negro? Ele mostra. Não, e o manager da funerária é negro também. Ele mostra a vizinhança ali da funerária. É um bairro negro, entendeu? Uhum. Então, é muito difícil que seja alguém branco que esteja ali enterrado, cara. Por isso e o outro motivo, que eu acho claro, que... E pela histórico do Lost, pô, eles matam todos os negros. Então o Michael fica. A única coisa que eu sei é que é homem, porque ele fala com a Kate. Ah, pensei que você ia lá. E também não tinha família, né? Ninguém foi no funeral. O Michael também não... Pois é. O Michael não é de Nova York? Teoricamente, o cara veio de Nova York. O Michael é de Nova York. Então, aí, mais um indício. Eu acho que é o cara. Por que seria enterrado em Los Angeles? Ué, ele tava morando em Los Angeles depois da... Sim, mas ele morreu em Nova York. Não, ele não morreu em Nova York. Ele morreu em Los Angeles. Ah, tá, né? Não, e olha só. Ele é de Nova York. Ele é nativo de Nova York. Ele era casado lá com a mulher, mas a mulher deu um pé na bunda nele e morreu, não é? E ele tinha um filho. Mas vai saber o que aconteceu com o filho. Será que a Dharma, Evil Dharma, Hostis, sei lá quem... Evil Hostis. Ficou com o filho dele. É, pois é, não dá pra saber. É, não dá. Então é um cara sem família também. Pois é. Não, e não dá pra saber também se ele se suicidou ou se ele foi suicidado, né, cara? Então, mas peraí. Geralmente o cara que morre enforcado, geralmente ele se enforcou. Ou não, seja no Velho Oeste. Ou no Sin City, né? O cara não vê seriado policial. Ele pode ter se matado de arrependimento. Sim. Tem uma possibilidade. Fique Judas. Não, e você não sabe o que vai acontecer agora na próxima temporada, cara? Pode acontecer um monte de coisa, pô. Pelo que a gente viu do comportamento dele... E o nome começa com J. Ele pode ter voltado para os Estados Unidos e se dado o nome de Judas. Só se for Jota. Pelo que a gente percebe no comportamento a Kate e o Jack, eles estão coagidos. Exatamente, né? Assim, o que eu ia falar. Sendo que eu observado exatamente. E tal. É, a gente não pode ser visto. Ela fala isso? Gente... Não, e a Kate? E com quem que a Kate está casada? É, não dá pra saber também. Chute. Ah, cara, Sawyer? Complicado. O chute mais provável que é o Sawyer. É, mas, E até porque o seguinte, ela chega lá pra falar com o Jack no mó carrão, cara. Não, ela num tá carro bem, tá caro. Ela não tá. Ela não tá mais fugitiva. Ela não é mais fugitiva como não ela é. Não é mais fugitiva. Ou ela foi absolvida, ou ela já cumpriu pena, enfim, ela não é mais fugitiva. E ela chega num carrão, cara, caro, entendeu? E pode dizer que ela esteja casada com o Sawyer, porque o Sawyer tem aquela grana que ele malocou, né, cara? Não, a grana deu pra... Ele dá pra mulher. E ela não fala o Jack não fala assim alguma coisa, eu tô cansado de mentir, alguma coisa assim? Fala. Então vai ver que, sabe, a história da ilha, né... deve rolar um segredo. Eles devem ter contato com a Evil Dharma ou Hans Faldeixo, ou qualquer coisa que deve estar coagindo eles de alguma forma, né? A não mencionar... Por isso que eu... Gente na ilha ainda. Exatamente. É por isso que ele quer voltar. Lógico que tem gente na ilha. E ó, se você abrir a boca, a gente vai matar todo mundo ou qualquer coisa é, assim. É, exatamente. Ele se arrependeu porque ele deixou gente pra trás e agora sabe que eles estão fala fugindo. Que tá doente de tanto mentir, né? É, alguma coisa assim, exatamente. E fala que eles cometeram um erro. Exatamente. Isso. Porque, obviamente... Ele fala, nós temos que voltar, como se ela também tivesse que ir. É, exatamente. O... É, não, dá a entender isso, que tem gente lá e que ficou gente pra... E do jeito que ela fala, parece que o Jack conhece o marido dela. É, sim. É. Conhece, ela fala, não, ah, ele vai te confiar. Conhece, sabe? Com certeza. Com certeza, é. Eu deixo, mano. Porque ela fala assim, ele vai perguntar, não é uma parada assim? Vai te confiar. Ele vai te confiar. A gente sabe que não é o Hurley que morreu com o cachorro. É meio pequena. Não, ela deve estar com o Hurley, porque o Hurley é milionário, cara. Puta merda. O Hurley, ele perdeu a grana toda, cara, da não, loteria? Não, claro que não. Perdeu, cara. Ele foi perdendo a grana. Não, ele já tá perdeu onde? Perdeu. No avião, tava na mala, ele perdeu a mala. Não, ele já foi perdendo em negócio mal feito, num monte de coisa. Não, ele já não tava não, mais não, funciona, não. Ele até comenta lá, ele fala em casa. Ele fala pra, na ilha que ele tem, ele vale sei tem. Lá quantos milhões de 150 dólares. 150 milhões, um negócio assim. Pra mim, ele já tava broke. Não. Falei, Hurley, tipo, uma parte muito engraçada no episódio, né, cara? Que foi depois daquele negócio da Kombi e tal, não sei o que, que ele pega o rádio e o. Achando que o ia falar com o pessoal do The Others e fica: The Others, The Others, o The Others, atende aí, The Others. Engraçado pra caseta. Agora, tem uma observação que eu quero fazer quanto a Naomi, que ela caiu no coisa e a gente sabe que agora não era contratada pela Penny, certo? É. Mas ela tinha uma foto do Desmond com a Penny. Exato, mas ela tinha a porra dessa foto. É. Pode ser o pai da Penny, pode ser o monge maluco. É, porque a Penny pode estar... Monge! Monge. O pai da Penny pode estar... Né? A Penny não tá procurando em conjunto com o pai, né? O pai não quer... Não, o pai era conta. Interesses diferentes. Exatamente, interesses diferentes. Então ela tá por conta própria lá com os brasileiros. Você... Porque a Penny não sabe, a filha fala, barco? Que barco, sabe? É. Exatamente. É. Então vamos ver a corrida para a ilha na quarta temporada e para fora da ilha. E o pai da Penny tenta descobrir onde é que é a ilha. Lembra que caiu o cara de balão da Widmore? É o verdadeiro Henry Gale. E diga-se de passagem, esses caras que o que era negro. Que era negro não sobreviveu. Era negro. É verdade. Meu Deus do céu. A teoria é verdade. Apartheid. O JJ e o Carlton Kills, os caras devem ser fanáticos pelo racistas brancos, né? Ah, sim, claro, né? Não, JJ não, vamos falar a verdade, o Damon Lindelof, que o JJ Abrams ganhou um negócio e sumiu, né? Não. O cara teve essa ideia e pronto, tomou não aí. Que teve ideia, ligaram pra ele pedindo ajuda dele, o cara fez um favor pra eles, cara. É, os outros seriados dele são tão bons. Não, pô, rapaz, o cara vai dirigir o Missão Impossível, vai dirigir o Star Trek agora, tá ocupado, entendeu? O cara tá sempre ocupado, tá sempre trabalhando. Você vê o filme dele, o cara já trabalhou 2-3 anos antes daquilo, entendeu? Quando o Ben dá a ordem pra matar os três e eles não são mortos, aquilo era premeditado ou... Você tá querendo dizer se o Ben mandou matar de verdade e os caras desobedeceram, ou se aquilo foi ensaiado, né? Essa é a tua pergunta. Rola um papo deles, né? Devia ter matado. A gente devia ter matado eles ao invés de ficar enterrando bala na areia, sabe? É, um deles ainda fala, o Ben tá maluco. Os caras morreram, a gente vai saber. E é isso, próxima temporada Lost, aguardem. Estamos aqui. Fevereiro, né? Agora, né? Pra não ter nem o hiato. Já vai começar e vai até o fim direto. 16 episódios agora, né? Que eu acho melhor 16 do que aquela enrolação toda. 20 e pouco cheio de... Ah, eu também. Não, e ainda bem que eles marcaram o final disso aí pra 2010, né, não, cara? É. Vai que eles marcam pra, sei lá, 2013. O mundo acaba em 2012 e a gente não quer saber o que ele vai fazer.